mas a morena me espera. E o balanço? E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. É bom, tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora então, como é bom chegar ao fim de semana. Ora, eu chamo-me Lourenço e estou cá com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Espero que vocês tivessem passado uma ótima semana, pois daqui a pouco vamos começar outra. E então, estarei cá com vocês das 9 até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. E vimos de ouvir José e de Camargo, Luciana, Mexe, Mexe que é Bom, que esta é a minha música de entrada da minha emissão, e então vamos continuar com muitos, muitos artistas até ao meio-dia. E vamos já continuar com Starling, as voltas que isto deu. Então, fiquem bem, e fiquem bem com a escuta da Rádio Arcancel 96.2. O que os de outrora faziam, só com falta. sabão azul. E quem não tinha banheiro, e muito menos banheira, o balde era o chuveiro, ao mergulho na ribeira. Devemos de escutar Starlina, as voltas que isto deu. E vamos continuar com Liu e Leandra, o bailão de cerveja e mulher. E então, quanto à nossa meteo, estamos com 13 graus aqui, vai estar um dia bom, mas amanhã já vai haver São João, porque eles anunciam chuva. Então, vamos continuar com as músicas e vamos escutar Liu e Leandro, e o bailão de cerveja e mulher. A gente quer é bailão, cerveja e Arc-en-ciel Orléans. Estamos à escuta de Helena Correia, quer festa no colchão. Então ela é que sabe o que quer. Ora, são 9:19 e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Então, boa escuta e fique bem à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Ele vai me dar, ele só quer ficar na internet. Isto é um vício, uma tentação. Só a noitinha desliga. Que a vida dá muita volta.

Ora então, e vimos de escutar a Rita Daniela, Minha Concertina, em 9:47. E então eu quero mandar um bom dia para o meu amigo Florão, que ele já me enviou uma mensagem por telefone, e então eu passo-lhe por antena um bom dia para ele, e tudo de bom e muita saúde. Então vamos continuar com as nossas músicas, e esta vez tenho aqui uma música que foi pedida do Ser Abreu para toda a sua família, todos os seus colegas e amigos, e não esquecendo também o animador. Então para ele um ótimo dia, e ouça bem esta música, que é um acordeão português de Elza dos Santos. Então, um ótimo dia para você. Até alta madrugada.

Agora 10 horas e 10 minutos aqui nas ondas do Rádio Arcancel 96.2 e vimos de escutar então os amigos da Borguinha na sombra do arboredo. E vamos continuar com o nosso quem? Zé Amaro, Roseira Enxertada. Então, uma ótima manhã para todos que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ora, então, vimos de escutar o nosso Zé Amário Roseira Enxertada e vamos continuar com as nossas belas músicas e eu estarei aqui, vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia e vamos continuar com quem? Com o nosso Kim Barreiros Barreira. muitas praias pra descansar. Boa, je pensais qu'il était impossible d'aimer mon corps. Então, aí vimos de escutar Ana e Luís Vicente, Dançamos o Vira. Ora, e tem aqui também uma música pedida, que é da parte do Carlos, para dedicar aos seus colegas de trabalho do Rubo Alemão, ao João e Marco. Ele pediu-me para passar uma canção de Roberto Carlos, e eu vou passar Roberto Carlos, Amigo. Espero que seja do agrado dele. Então, um ótimo dia e tudo bom, e boa coragem para o trabalho. Siempre conmigo, aunque eres un hombre, aún tienes

Even though there may be time.

estamos à escuta então de cantar o trio musical de Cantar Nada. E vamos continuar com o nosso Regime de Canapé. Estamos à escuta do Luizinho Pena Cova, desgarrada do casamento. Hoje à noite ao bailarico, das

fazendo umas missões. Vou apanhando bandidos e traficantes, ladrões de diamantes que roubam aos milhões. Eu faço tudo a cavalo na estrada, até mesmo na esquadra há trabalho a fazer. Eu tenho arma, mas não é para disparar, é só para enfeitar, vou cumprindo o meu dever. O ladrão foge do polícia e o polícia corre atrás do ladrão. Mas aquilo que me dá mais gosto é quando as moças sopram no balão. O ladrão foge do polícia e o polícia corre atrás do ladrão. Mas aquilo que me dá mais gosto é quando as moças sopram no balão. E o polícia corre atrás do ladrão. Mas aquilo que me dá mais gosto é quando as moças sopram no balão. O ladrão foge do polícia e o polícia corre atrás do ladrão. Mas aquilo que me dá mais gosto é quando as moças sopram no balão. Nego um cumprimento nem a um desconhecido. Quando outro dia amanhecer me contente, se te encontrar na rua te direi bom dia amigo. Olá, bom dia. É sempre bom nós ouvirmos pela manhã. Olá, estamos cá. E quando acorda o novo sol já vai raiar, e cá estamos nós com um novo dia para amar. Olá, bom dia. É sempre bom nós ouvirmos pela manhã. Olá, amigos, que seja para todos um alegre dia. Olá, bom dia. É sempre bom nós ouvirmos pela manhã. Olá, amigos, que seja para todos um alegre dia.

e para as pessoas que o conhecem, e não esquecendo todos os animadores, e de minha parte o meu muito obrigado, e vou-lhe passar então aqui uma canção que tem por título Alexandra Faria, Alexandre Faria, Agora ou Nunca Mais. Então vamos escutar esta linda canção. Passageiro que está a passar em tua vida. Sou uma saudade que nunca mais será esquecida. E se tu quiseres amar-me agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. E se tu quiseres, beija-me agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Sem ter porquê. Não, não posso ficar nem mais um minuto só por te ter. E se tu quiseres, anda-me agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Beija-me agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Só por te ter. E se tu quiseres, anda-me agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. E se tu quiseres, beija-me agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se tu quiseres, ama-me agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. E se tu quiseres, beija-me agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. E se tu quiseres, ama-me agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. E se tu quiseres, beija-me agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Ora, e vimos então de ouvir Alexandre Faria, Agora ou Nunca Mais, que foi pedido de Eduardo Teixeira. E vamos continuar com a nossa dicatória, e tenho aqui mais uma dicatória, que é da parte de Seu Fernando, o camionista de Vila Nova de Gaia, e que ele telefonou-me, que diz já há muito tempo que não falava comigo. Então, eu desejo-lhe um ótimo dia, tudo bom, e ele dedica esta canção a todos camionistas que andam aí nas estradas, que tenham muito cuidado, e também para a sua família, e não esquecendo o animador. Então, vamos passar o Vítor Rodrigues, Eu Sou Camionista. Eu saio da madrugada, eu entro da estrada e vou embora. Viajo pelos caminhos, sigo o meu destino, coração chora. Eu vou e sigo em frente, mas na minha mente eu penso nela. Minha família querida, minha vida, sofro sem ela. Minha família querida, minha vida, sofro sem ela. Sou caminhonista e vou na estrada. Vou pelo mundo, sou vagabundo na madrugada. Sou caminhonista de profissão. Transporto no bairro saudade sem jeito no meu coração. E quando estou distante, a dor é bastante, choro sozinho. Mas a vida me empurrou, eu aqui estou, sem o teu carinho. Não vou e sigo em frente, mas na minha mente. Ora, vimos então de escutar Vítor Rodrigues, Sou Camionista. E vamos continuar então com mais uma dedicatória, que é da parte de Ser Faria. O Ser Faria que pediu para passar uma cançãozinha para toda a família, todos os animadores e também para todos os seus colegas de trabalho. E eu também desejo-lhe um ótimo dia e tudo de bom para ele. E vamos ouvir então a Hilda de Crasto, Bom Dia, Bom Dia. Thank you.

Maurício, sonho de imigrante. Vamos continuar com Maria Lisboa, meu anjo da guarda. Abrir um bocadinho que eu meto com com jeito, devagarinho. Ai, homem, não insistas, não estou a jeito. Hoje estou cansada, dói-me o peito. Se for a correr, pode não caber. E depois amanhã não vou poder mexer. Deixa lá só um bocadinho, eu faço com calma, bem devagarinho. Abre espaço, dá-me um lugar, que eu prometo não vai magoar. Hoje não dá, fica pra depois. Agora estou cheio e já são quase dois. Se fores com pressa, pode não entrar. Melhor esperares, quem sabe amanhã. A Concierge, 96.2. Que me fazes isto? Eu fico doido, não resisto. Se não tentas, nunca vais saber. E depois um dia podes te arrepender. Não é por mal, mas já viste bem. Isto hoje está mole, não encaixa ninguém. A porta é estreita, está meio entupida. Se for à força, faça-te a vida. Deixa lá só um bocadinho, eu faço com calma, bem devagarinho. Abre espaço, dá-me um lugar, que eu prometo não vai magoar. Hoje não dá, fica pra depois. Agora estou cheio, já são quase dois. Se fores com pressa, pode não entrar. Melhor esperares, quem sabe amanhã. Já estou em ponto de rebuçado. Se não encaixa, eu dou um recado. Se queres um conselho, não sejas apressado. Se fores com calma, até pode dar resultado. Mas hoje não dá, nem mesmo um jeitinho. Amanhã logo vemos, se eu mudar de vizinho. Ora, e continuamos então com Jorge Loureiro, Magalhão de Portugal. 11:47 e estamos quase a chegar à nossa reta final do programa que tem por título O Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Pois toda a gente a dançar é o Magalhão de Portugal. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Põe toda a gente a dançar, é o Magalhão de Portugal. Se um dia fosse para os céus, via na Ponta de Lima, vais ver dançar o Magalhão ao toque da concertina. Vem lá gente que ensina, caso não saibas dançar, levantar as mãos para cima e os dedos a estalar. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Põe toda a gente a dançar, é o Magalhão de Portugal. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Põe toda a gente a dançar, é o Magalhão de Portugal. De dançar esta moda nacional, a dança que mais alegra é o Magalhão de Portugal. Até os nossos imigrantes espalhados no mundo inteiro levam o nosso Magalhão para dançar no estrangeiro. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Põe toda a gente a dançar, é o Magalhão de Portugal. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. Põe toda a gente a dançar, é o Magalhão de Portugal.

horas e 56 minutos e continuamos com as nossas músicas. E então se Roberto Leal arrebenta a festa, e é assim que vai arrebentar a festa com esta canção, e essa será a minha última canção desta manhã. Então espero que vocês tivessem passado um ótimo manhã na minha companhia, na companhia da Rádio Arcanciel, e então marcamos um encontro para sexta-feira próxima, se Deus quiser. Então fiquem bem, cuidam bem de vocês e tenham muito cuidado, que daqui a pouco vou deixar com a RDP Internacional, que é para vocês saber algumas notícias também de Portugal. Então, bom apetite a todos, tudo de bom, muita saúde e até sexta-feira, se Deus quiser. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta ponteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta ponteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. Ora então, bom apetite e um ótimo fim de semana a todos, com muita saúde, é o que eu desejo, e até sexta-feira, se Deus quiser. Da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Vamos conhecer os destaques desta edição. Uma má notícia para o candidato presidencial Luís